172, Solo foi 49, táxi de Alfa e Juliette, porta 07. Alfa Juliette, para 71172. Ou no 172 só? 172. Então, neste caso, pro 06. Prefere agora pro 62. Santo André 520, atende da informação Charlie, Retiro 150. Santo André 520, acione identificação, chegada à área autorizada, recebendo nível de voo 050, altímetro 0062. 050, 612, Santo André 520. Então 3520, informe que o nosso procedimento em uso é o NDB Zulu, confirme intenções. O RNAV está funcionando? Sem motivo. RNAV da 10. Tente 3520, se tiver condições, está autorizado, vá direto para a Revita 366. Revita 366, tá, 3520, obrigado. 3520 está completamente visual, pode continuar a descida? 3520 sem restrições, vista para 2500 pés, autorizada final do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando o Serra Vita 366. Gente, 2500 sem restrições, autorizada RNAV, chama passando 366, ajustado 1012. Afirmativo, permanece na 012. Obrigado. Sábado, boa noite, é o voo 11, corrijo, 18, boa noite. Boa noite, no 2, boa noite, acione identificação, chegada à área autorizada, desce para nível de voo 050, QNH na 012. Ativo, descendo da 5.012, é o RNAV que está para pista 10, certo? Boa noite, no 2, o procedimento em uso é o NDB Zulu, da pista na 0, no entanto, o RNAV está disponível. Positivo, então vamos acertar o RNAV para pista 10, obrigado. Quente no 8 na 2, se tiver condições, vou ir direto Serra Vita 366. Está pronto, Serra Vita 366, Salvador, Cavazo Alfa, Yankee X-Ray. Oi, Yankee X-Ray, prossiga. Bom dia. Sabe como tem som de giros de motores em marcha lenta com parte 3, se tiver acordo com a empresa, por 10 minutos? Assim, X-Ray, gente, no giro parte 3, tem a 4 finalizando. Sim, está iniciando. 266, o TAM 3520, visual com a pista. TAM 3520, completo sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3520, sinal RNAV da pista 10, visual. TAM 3520, bom dia, autorizado pouso na pista no 0, vento 060 graus com 3 nós, ajuste de altímetro no 0 no 2. 1012, autorizado pouso na 10, TAM 3520. TAM 3661 no 2. Por 8 no 2, descendo 2500, informarei passando Serra Vita 366. Três, cinco, dois, zero, solo foi o Zuno 8, táxi via Alfa, Juliette pro portão 03. Alfa Juliette 03 do portão, TAM 3520, obrigado. Passando Sierra Vista 366, gol 1812. Gol 1812, completa final, chame torre frequência 18, decimal 95. Passando torre 1995, até mais. 1118, decimal 95, bom pouso. Positivo, 118,95, até mais. No 173, formação Charlie foi modificada, agora formação Corsair Delta, apenas ajuste de altímetro 1012. Pronto, falta barulho? Copio barulho no 173, daqui a pouco copio a nova informação, obrigado. Realizado por sistema 0, gol 1812. Da 1-0 com primeira curva direita na subida da El, Leda, Motiva e Motiva intercepta pêndulo 1-0, segue conforme rota do plano de voo. Aciona 5-1-3-0 e o controle Salvador 1-9-8. Tente 1-1-7-3 autorizado a Guarulhos, nível 360, segue decolando a 10, curva na direita. Dael, Leda, Ótica. Após a Pêndulo 1-0, transponder 5-1-3-0 e controle de saída 1-1-9-8. 1-1-7-3, a posição é 0-8. 1-1-7-3, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento. Camarelo, obrigado. Então, 3896, aciona a identificação, deixa para nível de voo 050, ajuste em Salvador 1-0-2, procedimento em uso é o NDB Zulu. Então, 3896, gente, se tiver condições, autorizado direto Serra Vida 366, descendo para 2500 pés. 1812, o solo foi 25, mantenha a escuta, faça táxi via Alfa e Juliette, portal 01. Alfa e Juliette, 01, no voo 1812, na pista. 1173 no 08, livre puxa, chama táxi. Livre puxa, chama táxi, 1173. Fala, Paulo, que é o azul alto, entre comandos da MG com motores, 43, bom dia. Deixa eu fazer um giro, Alfa, Yankee, X-Ray, bom dia. Voo 1173 para o táxi, temos 182 a bordo, 4 horas e 10, Galeão alternado. 1173, autorizado táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Gente do ajuste, autorizado a Índia, até o ponto de espera, é o 018-95, 1173. 3 Salvador, bom dia, voo 1173, posso te esperar, turno 0. Voo 1173, muito boa noite, autorizado a decolagem, 2030 graus, com 2 1. Isso, decolagem, está 1-0, voo 1173, boa noite. Aguarda, prepara Pucaracaju. Passo 366, essa visual com a pista 3896. São 3896, completa final, chama a torre, frequência 198 e última 95. 2895 a 3896. Ouro 173, decolou ao 37, controle 198. 98. Voo 1173, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL. Da EL, sessão 360, voo 1173. Salvador, vamos jogar no 511, na posição 11. O 1561, boa noite para o Galeão, prepara da Euleda Irumi, número 2, cópia. Euleda Irumi, como número 2, aguardando, boa noite. Oi, boa noite, da 3816, tá na final da RNAV da 10 com a Chatravá. 3816, boa noite, autorizado pouso na pista 10, vento variável com 3 nós. Livre pouso na 10, tá 3816. Então, 3530, chama 121, décimo 9 pra cópia. 29. O 1176 poderia provar a ponte, vai ver presente? O 1173, autorizado Leda. Autorizado Leda, obrigado. E da Conde, notificado para Conde, aciona 0263 e o controle 119-8. Decolando 1-0, curva esquerda, 0263 do transponder, 198-43. Só confirma subida Conte para a escolagem. 9-0, Conte a subida. 5-2-0. Correto, 3-5-2-0 no portão 3, chama pronto, puxa acionamento. Tá só. Solo 38 no meio, o solo foi 43, libera direito, ataque na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 3. Na sua escuta, Alfa, Juliette, portão 3, o Sol 38 no meio. Bruno 73, chamo centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 1, 23, décima 8. Bruno 73, bom dia. O Chanel 6258 aciona a identificação, deixa para nível de voo 050, chegada Mari, procedimento NZB Zulu ou RNAV, confirme suas intenções. Neste modo, acionando a RNAV para 190, o Chanel 6258 desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 2, voa direto para a órbita 366, reporta passando o mesmo. 3520, tem ciência que a companhia fez alguma mensagem de modificação do plano de voo do senhor? Porque acabou de chegar aqui para mim uma modificação para o nível 370. Não há ciência, mas aceitaria o 370. Manter a posição na Juliette para aguardar a liberação do portão 3. Aqui, vou manter a posição na Juliette aguardando a liberação do 3, do 3816. X0, e a subida agora vai retornar a Sepulcra Transição Aracaju. Sepulcra Transição Aracaju, saiu pêsulo 17, prosseguindo para João Pessoa no nível 370. Código transponder também altera para o 5122, por gentileza. Paciente 3520, aprovado, João Pessoa 370, Buca, Aracaju, e decolando da 10, Cepesulo 17. Agora transponder 5122 e 198, controle 3520. 3520, cruzamento correto, reporta pronto para push e acionamento. Tamo nessa, obrigado. O 3520 tem um chamado para início de push? Negativo, 3520.